À beira do abismo. Hoje no À Beira do Abismo recebo o Luís Louro, que é basicamente um dos grandes nomes da BD portuguesa contemporânea. Tem uma carreira já com mais de 3 décadas de intenso trabalho e criou algumas das personagens, ou co-criou algumas das personagens mais icónicas da nossa banda desenhada destas últimas décadas, como por exemplo o Corvo e o Jim Del Mónaco, que depois de ter feito furor nos anos 80 e 90 regressou há poucos anos para uma celebração dos seus 30 anos de vida e que foi muito bem recebida com 2 álbuns novos. Além dessas personagens, o Luís fez muitas outras coisas, colaborou com muitos autores, como falamos aqui na conversa, teve um pequeno hiato na banda desenhada, dedica-se à fotografia também, e depois desse hiato da banda desenhada voltou, lá está, com os tais novos Jim Del Mónaco e também com Watchers, que é uma obra da qual falamos aqui bastante, que é uma obra que eu gostei muito, que é uma sátira aos tempos que nós vivemos e à futilidade de muita coisa, nomeadamente à importância desmesurada que damos às redes sociais, e é uma história que tinha uma componente muito engraçada, é que o Luís fez 2 versões, ou seja, 2 versões com 2 finais diferentes, é a única coisa que muda, mas são 2 finais completamente diferentes. E ele agora está a fazer um novo livro, que é o Sentinel, que é uma sequela ao Watchers, que em vez de ter 2 finais diferentes, tem 2 inícios diferentes. E o que é também bastante curioso, cada um dos inícios serve para corresponder a um dos finais do Watchers. Nós estivemos a falar sobre isso, falámos da carreira do Luís, falámos do digital e do analógico, falámos de muita coisa nesta hora de conversa que foi gravada no estúdio do Luís, na sua casa, que é basicamente maravilhoso, cheio de figurinhas, cheio de memórias, e foi aí que nós estivemos a falar. E pronto, olhem, aqui fica a conversa com o Luís, está bem? Com licença. Só para ter mais ou menos uma ideia, tu para fazeres uma página, uma prancha deste novo livro, ou do Watchers, ou em média quanto tempo é que tu demoras a fazer? Normalmente demoro, eu faço assim, faço 4 ou 5 páginas a preto e branco. Sim. E depois faço a cores. Porque para não estar-se constantemente a mudar do preto e branco, que é feito à mão no papel, para o computador, eu não sei, acaba por ser complicado. Então faço, para não perder o ritmo, 4 ou 5 páginas a preto e branco, depois paro, até para não me cansar, claro, dou a cor. Depois faço a preto e branco. Normalmente, se faço a preto e branco, consigo fazer uma página por dia, mais ou menos. Uhum. E a cor também, se não for uma página muito complicada, também leva um dia a fazer. Sim. É que por acaso, tu já és muito digital, não é? Foi uma coisa que surgiu só agora, no Jim Del Mónaco. Sim, mas tu ao mesmo tempo ainda continuas a desenhar à mão. Sim, sim, faço tudo à mão. Isso, nisso não confias no computador? Não, nem é tanto. É assim, neste momento não se justifica estar a investir numa mesa digital que custa 3 mil euros ou alguma coisa assim. Nem sei se depois me iria adaptar bem, se não. E para já funciona bem para mim fazer o traço no papel, digitalizar, uhum, e depois dar a cor no computador. Pronto. Sim, sim. Eu vou ser sincero, uma das razões que me levou aqui há uns anos a desistir ou pelo menos a cansar-me da banda desenhada, dedicar mais à fotografia e tudo, sim, mais, era todo o processo de cor que envolvia o aerógrafo. Porque aquilo era uma trabalheira desgraçada. Sim. Fazia o desenho a preto e branco, depois tinha que meter uma máscara transparente autocolante por cima do desenho, depois com o x-ar tinha que cortar o desenho, desenhar o desenho todo outra vez com o x-ar, depois tirava o céu, pintava, esperava que secasse, tapava. De causar um acidente era muito grande. E depois o que é que acontece? A máscara é transparente, mas à medida que eu pintava o céu, tirava a máscara à parte do céu, pintava, mas para os lados ia borrando por cima da máscara. Sim. Depois punha, depois tirava os telhados, pintava. Aquilo ia acumulando tinta. No fim da página, aquilo gera uma mancha negra cheia de tinta que, sim, já não era transparente, não era coisa nenhuma. E então depois, quando eu tirava a máscara no final, às vezes, normalmente tinha uma surpresa. Ou agradável ou às vezes desagradável. Não era nada daquilo que eu queria. Pois, exatamente. E tinha que refazer tudo. Ou se houvesse um acidente, ou se eu não gostava de uma cor, tinha que refazer. E depois ficava uma semana, mesmo com as janelas abertas a pintar, a suar-me roxo e vermelho, com o cheiro por causa das tintas, mesmo pondo uma máscara daquelas de... Se pode parecer que não, mas tem graça. É, pá, era uma coisa horrível. E eu cheguei a um ponto assim, pá, chega, estou farto disto, mas isto é uma seca, não aguento isto, estou farto. E depois agora, com o computador, quando foi o Jindal Mónaco, assim, vou experimentar fazer, antes de começarmos o álbum e tudo, fiz uma ilustração e resolvi pintar no computador para ver como é que fica. E pá, até ficou engraçado, assim, pá, isto está mal, porque a questão era, eu se vou pintar no computador tenho que fazer uma cor que esteja ao nível do que eu fazia com o aerógrafo, claro. Ou seja, o meu trabalho, eu tenho noção, mais até do que o desenho, era a cor que chamava a atenção às pessoas e que era conhecida, as pessoas gostavam muito da cor e não sei o quê. Não posso agora dar uma cor, uma coisa básica, uma coisa sem graça nenhuma, digital, exatamente, ou igual a tudo o resto. Tenho que criar também o meu estilo, manter o meu estilo, o que eu tinha com o aerógrafo, manter mais ou menos o mesmo estilo. Bem, no Jindal Mónaco experimentei, até saiu bem, e a partir daí, pronto... Foi uma alegria. Então, se tu tivesses descoberto a cor digital mais cedo, achas que essa tua, esse teu desentendimento com a BD tinha passado mais cedo? E bem, eventualmente, quem sabe. Eu foi uma fase também, lá está, depois houve o deslumbramento com a fotografia, que eu continuo a gostar muito, não é? Sim. E comecei a me dedicar mais à fotografia. E o que é certo é que, não tendo explicação, não sei explicar como, perdi a vontade de desenhar. E bem, eu passei isto. Ora, foi desde 2007, o último álbum que eu fiz, que foi o Corvo com o Nuno Marco. Sim. Até 2014, que foi quando eu comecei a pensar em fazer o Jindal Mónaco. Exatamente, exatamente. Ah, foram 7 anos em que eu passava por esta porta aqui para vir fazer qualquer coisa. Olhava para o estirador e não tinha qualquer tipo de emoção, sim, o que era estranho. Toda a minha vida foi aqui. Sim. Ah, e eu próprio achava estranho olhar para o estirador... É bem, não sentir nada, dizer assim, eu não sinto saudades disto, não sinto, nada, não sentia, rigorosamente nada. Estava, era uma etapa da minha vida que estava encerrada e acabou. É pá, isso era triste, deixava-me assim triste por não sentir nada. Depois, a dada altura, o Diogo Carvalho mandou-me um mail, já contei esta história muitas vezes, a pedir uma entrevista e tudo mais, é pá, já não estou ligado a essas coisas, não sei, é pá, faça. E parecendo não, isso disputou em mim qualquer coisa que fiquei com vontade. Sim. E outra coisa engraçada, que pouca gente sabe, eu de vez em quando, é natural, sou humano, sonhava com a banda de, que estava a fazer banda desenhada, foi a minha vida toda, não é? Claro, exatamente. E então acordava de manhã e disse, ei, olha, sonhei que estava a fazer banda desenhada. E o mais engraçado disto é que sempre que eu sonhava que estava a fazer banda desenhada era o Jindal Mónaco. Foi o meu primeiro personagem. Nunca estava sonhei com a Alice, com o couro, com... Não, era o Jim. Mas porquê o Jim? Que achei que o Jim era... É pá, dá muitas aventuras, pronto. Sim, dá para um tipo extrapolar à vontade e... É pá, e surgiu. Olha, foi pelo Jim, foi o Jim que me trouxe de volta. Pois a partir daí é claro que chega um ponto que... Tenho noção que o Jindal Mónaco é um clássico, que é datado, que teve a sua fase. Sim. É giro fazer agora, porque foi atualizado o personagem, até em termos gráficos, como em termos de histórias, foi atualizado, apesar de ser no colonialismo, mas é uma coisa que tem assuntos atuais, sim, e brincamos com assuntos atuais e não sei, mas que depois queria fazer algo mais, epá, mais eu, mais, sim, uma coisa mais atual. E foi aí que surgiu os Waters, que já andava a pensar nisto há um ano e tal, que eu tinha estas ideias de Lisboa, assim, com as árvores a sair, com os carros a voar, não sei, não tinha a história. Epá, e andei aqui um mês, assim, não, eu vou ter que fazer, quando vim do verão, assim, vou ter que fazer uma banda desenhada com isto, e é agora. E então comecei a pensar, história, bem, andei aqui um mês e tal, e não saía nada, mas que história é que eu posso ver numa Lisboa com carros a voar? Não pode ser uma história banal, tem que ser uma história diferente, o quê? Bem, não me surgia nada, já estava desesperado, assim, isto policial não dá, fantasia não dá, não sei, o que é que eu vou fazer? Epá, e de um momento para o outro, estou a ver a televisão, e num zapping qualquer, num canal qualquer, ouvi a palavra People Watching. Assim, People Watching. Assim, isso era fixe. Era uma plataforma para o pessoal em vez de... Comecei a escrever. Epá, e acreditem, em 2 dias tinha o argumento feito. Foi assim, tal. Isto é fantástico. E a ideia está fabulosa, pá, isto é atual e não sei o quê. Depois foi uma questão de aprimorar os detalhes, por exemplo, os painéis. Sim. No início a minha ideia era fazer uma barra de quadrados ao lado com os visualizadores a verem, não sei. Pá, mas não era prático, nem tinha assim, não. E depois surgiu esta ideia dos comentários em painéis e não sei, pá, olha, está ótimo, é isto mesmo, vamos avançar. São, eu, uma pessoa basta só ler os comentários e vai ficar a rir. Sabes que o que eu me diverti, ponto número 1, o que eu me diverti é fazer esses comentários e os painéis. E ponto número 2, as dificuldades que eu tive. Eu muitas vezes já tinha a prancha feita. Sim. e faltava-me, tinha o comentário feito, por exemplo, mas faltava-me o nome do utilizador, porque os nomes são sempre alusões a séries, a bandas de música, não sei, ou ao pessoal conhecido, e faltava o nome do utilizador. E epá, andava às vezes dias, já com a porcaria da prancha feita, faltava o nome do utilizador. Três vezes tinha o nome do utilizador, epá, fica muito engraçado o não sei quantos. Mas depois, o que é que ele vai dizer? Não sei, epá, o que é que ele vai... Epá, foi uma dificuldade acrescida, epá, que eu não estava habituado, não é? Mas pronto, acho que funcionou. Não, resulta muito bem, e devo dizer que a primeira coisa que eu li tua, quando eu tinha pai a 12 ou 13 anos, era um putinho berba, descobri banda desenhada, foi o Corvo mesmo. Exatamente, que é outro personagem que está aqui no meu coração, E não uma é? coisa, além do teu traço ser, lá está, muito teu e ser bastante reconhecível, o teu sentido de humor já na altura me marcou imenso, e com este livro, com o Watchers, isso ficou. Eu ainda. Porque era exatamente aquilo que eu me lembrava, o estilo do humor era exatamente o mesmo. Tu dizias há pouco em off que sabes que pela imagem as pessoas também reconhecem-te muito e pelo uso da cor, mas tu devias-te a ser um humorista. É porque tu tens Epá, muito jeito, devo dizer, pelo menos na escrita. não sei, eu nunca me vi como, não tenho a pretensão sequer de me considerar argumentista. Ok. Eu sou um desenhador Que de vez em que de quando. vez em quando faz trabalhos a solo. Sim. E com isto me vou mentalizando. Mas o que é certo é que já são 7 livros a solo. Exatamente. Será que já me posso considerar um argumentista? Já escrevi 7 histórias, não é brincadeira, não é? Exatamente. Portanto, acaba se calhar por ser mais do que muitos argumentistas escreveram e são chamados Sim, argumentistas, não é? Pronto, exatamente, mas exatamente. o que é certo é que algumas dessas histórias que eu escrevi a solo foram os meus maiores sucessos. Foi o caso da Alice, que foi um sucesso tremendo, o Corvo. Exatamente. O Coração de Papel também teve muito boa aceitação. E os Watchers agora, que felizmente foi um estrondo que eu não estava à espera e adorei. Não... As pessoas gostaram do argumento. É natural que eu fique sempre com uma perna atrás de... Espera lá. O desenho eu sei o que é que estou a fazer e sei que as pessoas gostam Sim. porque conhecem o meu estilo. Quem gosta, gosta. E quem não gosta do meu estilo também não vai gostar agora, porque este é Sim. o meu estilo. Agora, o argumento é sempre aquela coisa que, pá, será que as pessoas vão dizer, epá, um desenho muito interessante, mas a história é uma porcaria, não acompanha, tenho sempre esse receio, não é? E como a história foi tão bem aceita que fiquei contente, não é? E foi também um estímulo para Agora a fazer a sequela sequela. para Milk da Cow, não é? É um bocadinho. Não, foi aproveitar, juntar o útil ao agradável. Não porque, é assim, eu não sou capaz de trabalhar em função do que as pessoas gostam, do que as pessoas Sim. pensam. Eu trabalho em função do que eu gosto e do que eu penso. Daí eu nunca ter, por exemplo, em 30 livros que eu tenho já de BD publicados, nunca ter aceito uma encomenda. Pá, eu sou incapaz de agora, olha, agora vais desenhar no século XVIII. Não, não sou, eu só sou capaz de desenhar o que me apetece, o que eu Sim. gosto. Estar a desenhar por encomenda, ou uma vez subi baixo, queríamos que desenhasse a história da fábrica do açúcar. Ei, amigos, não, não sou eu. Há aí muitos autores que fazem isso, eu não consigo. Epá, eu só me sinto bem a fazer as coisas que eu gosto. Claro, claro, claro. Se tenho a sorte das pessoas gostarem do meu trabalho, como é o caso, felizmente, fico contente, porque o objetivo de um autor é vender e divulgar o seu trabalho. Sim, e conseguir que as pessoas aceitem o seu trabalho Exatamente, e não as aquela encomendas, história de sim. ah, eu sou alternativa, não sei se é muito giro, mas é quando um gajo faz uma cagada tão grande, com essa Sim. expressão, que depois não vendo nada, não, mas eu não vendi, sou alternativo e tal, não sei o quê, não é? Portanto, o objetivo de qualquer autor, de qualquer artista, é divulgar o seu trabalho ter aceitação do seu Claro. trabalho, não é? E pronto, e então isto foi mesmo juntar o útil ao agradável, porque estava cheio de vontade de fazer uma sequela, porque achei que ficava algo ainda para contar. E o facto de eu ter boa aceitação estimulou-me a mim Sim, a sim, dizer assim, sim, sim. epá, olha que fixe, então fiquei, porque isto tudo surgiu na Amadora do ano passado. Portanto, eu fui para a Amadora do ano passado completamente deprimido, em baixo, porque tinha um álbum novo que eu adorava e que achei que as pessoas poderiam gostar, e Mas infelizmente gostaram, mas por outro lado fui a pensar, e agora? A partir daqui, e agora? O que é que eu faço? Eu não estou a ver agora a fazer ou um Gindelmónaco, ou uma coisa, ou até o Corvo, uma coisa mais normal, quando fiz isto tão fantasioso. exatamente. E agora? Epá, eu fui com uma depressão tremenda de, ok, isto vai ser os meus 15 minutos de Fama. fama aqui, e acaba a Amadora e não sei o quê, e pronto, e eu vou andar em baixo porque não sei o quê. Epá, e quando realmente vi a aceitação do público e tudo mais, e fiquei contente, epá, isto. E de repente, espera lá, e se se eu fizesse, já que eu gostei tanto de fazer isto, porque é que eu não faço as ideias que ainda ficaram? Porque não dava para fazer tudo, fazer uma sequela. E a partir daí, quando a Amadora acabou, já estava com o espírito bem no alto, todo contente, porque já tinha uma ideia, porque surgiu-me durante o Festival da Amadora. Sim. Estava lá em pé, às vezes à espera, com a Luísa, a minha mulher, e estava lá e disse: epá, peraí, então isso. Se o fulano tal fizer, ei, peraí, isto é uma grande história, já tenho a história para o segundo dia, estás a gozar? É sério? Fui assim, ali em pé, na Amadora, enquanto estava à espera de me auxiliar. Olha, surgiu a ideia, assim, olha, é isto mesmo. E depois, pronto, foi questão de acrescentar um detalhe aqui, uma coisa ali, e depois começar a escrever a história já com pés e cabeça, mas acho que funcionou bem. Mas é uma coisa bem mais complexa, não é? Porque, como estávamos a comentar em off, que se o Watchers tinha dois finais diferentes, o Sentinel vai ter dois inícios diferentes, dois o que implica diferentes. Que o resto do livro também tenha de se alterar, não é? Pois, exatamente. Ou seja, as páginas iniciais do início, foi a dificuldade que se pôs neste livro, enquanto os dois finais eu posso extrapolar para onde quiser e vai dar, e cada um depois interpreta como quer. Exatamente. Nos dois inícios, eles, sem hipótese alguma, tem que se juntar a dada altura para dar a continuidade do resto do livro. Exatamente. Porque senão não faria sentido, não é? E essa foi a dificuldade, não é? Como dar seguimento a um início e outro, que eram tão, tão díspares, para depois fazer algum sentido no livro. E acho que funcionou bem, acho que consegui conjugar bem as coisas e depois o desenvolvimento do livro também acho que funcionou bem e agora tem um fim, que é um fim, pronto, que acaba. Não implica mais nenhuma, não dá para mais continuação. Dá, claro, dá sempre para continuação, não é? Mas para já, sincero, não estou a pensar. A não ser que tenhas uma ideia. Pois, a não ser que surgisse outra vez assim uma coisa assim, uau, para lá, isto afinal. Mas não, acho que as ideias que eu tinha, os cenários, as coisas que me faltaram usar no Watchers, acho que fiz agora e, portanto, neste momento estou mesmo satisfeito com conseguir utilizar tudo o que queria. Tudo. A partir de agora teria que voltar ao zero para fazer outro. Epá, então, se calhar mais vale fazer uma coisa diferente, mas não sei. Se o futuro, eu nunca gosto de falar futuro, porque a gente nunca sabe o que é que... Não, claro. Hoje não apetece fazer isto, amanhã de repente apetece, ou se surge uma ideia boa e a pessoa fica entusiasmada. Estavas a dizer há bocado, se estivéssemos em 2010 e alguém te dissesse, bora fazer uma vida, tu dizes, pá, se calhar não... Exatamente. E se calhar na altura nem pensavas que irias voltar regularmente. Exatamente, e agora é assim, acabei este, pronto, é isto. Agora, de hoje para amanhã, aparecia-me o Tozé com uma ideia fabulosa para o Jim Delmore. Se calhar, olha, então vamos fazer outro, sei lá. Ou se me surgir uma ideia para o Corvo, está a fazer outro. A partir de agora está tudo em aberto. Sim. Se vou fazer mais ou não, não sei. Que à vontade, voltei ao meio e estou satisfeito, está-me a saber bem. Pronto, sim. Desenhar outra vez, é a minha vida, não é? Foi ali uma fase que passei, mas estou satisfeito. Mas voltando ao que estavas a falar há bocado, e que de facto acho que também marca a diferença, é como tu não fazes encomendas, de facto depois consegues ao mesmo tempo que as pessoas te apreciem pelo teu trabalho e não pelas coisas, sei lá... Sim, porque eu faço... Lá está. Eu já tenho sido acusado às vezes de ser comercial. Eu não percebo muito bem o que é ser comercial. Porque se ser comercial é não ser alternativa, então eu sou. Sim. Ser comercial é vender bem... Eu quero ser comercial. Sim. Mas a questão é que tu és comercial. Agora, se comercial ser comercial de... és um vendido, faz o que as pessoas querem. Não sei, não. Aí estão-me enganados. Não faço, nem nunca fiz, não. Nem nunca vou fazer. Isso concordo, eu faço o que eu quero e o que eu gosto. Pois, mas é isso. Tu consegues ser comercial e seres tu. Pronto, mas porquê? Porque é uma coisa porque que hoje em dia parece que não... Exatamente. Não, por eu não aceitar encomendas ou por não fazer temas que não é a minha praia, como se me dizer. Sim. Só faço as coisas que gosto. E daí põe mais paixão nas coisas. Uma pessoa que esteja a fazer uma coisa por obrigação, pode ser um extraordinário profissional, mas não se dedica de alma e coração. Exatamente. Da mesma maneira do que se tivesse uma coisa que vem cá de dentro e que é a tua paixão. Exatamente. Não é hipótese. Não me venham dizer, uma pessoa que trabalha, que tem um emprego, que adora o que faz, vai se empenhar mais e ter mais gosto de uma pessoa que tem aquele emprego, que não era o que queria, mas que precisa para ganhar a vida. Exatamente. Portanto... enquanto eu fizer as coisas que eu gosto da maneira que eu gosto, vou encher todo o meu trabalho com toda a minha paixão. Se é suficiente ou não para as pessoas gostarem, isso aí depende das pessoas, não é? Não, há gostos para tudo, não se pode agradar a todos e pronto. Agora, não vou fazer uma coisa por fazer porque tenho a perfeita noção que não me ia dedicar a 100%, sim. Porque a pessoa está a fazer uma coisa por obrigação, não é a mesma coisa. Não. Claro. Mas é, de facto, é uma dicotomia que eu não percebo muito bem, porque houve uma altura, quer dizer, estava a pensar até mais no cinema, mas na BD também, quer dizer, o Francão, o RG, tipo, eram pessoas que estavam a trabalhar personagens muito populares, mas conseguiam fazer algo que era muito deles também. E tinham muita aceitação, não é? Parece que hoje em dia isso da pessoa conseguir ser ela própria e ao mesmo tempo conseguir chegar às pessoas, parece que há certas mentes que não acham que é compatível, não é? Epá, pois, eu ao longo da minha extensa carreira ainda me tenho parado com situações muito estranhas e situações menos agradáveis e... Epá, pronto, é assim, eu ergo a minha cabeça e continuo em frente, porque enquanto eu sentir que sou honesto a fazer o que faço, sim, ninguém me pode apontar nada. Agora, se as pessoas gostam do trabalho, fico muito contente. Claro que há pessoas que não gostam, pá, tenho pena, claro, mas é mesmo assim, não posso agradar toda a gente, nem tenho a presunção de ser perfeito e de ser o maior, assim, não, eu faço o meu trabalho. Epá, e desde que haja pessoas a gostar, eu fico satisfeito, claro. Pronto. Agora, a partir daí... Mas estavas a dizer há bocado que há pessoas que te acusam de ser comercial, que é dentro do meio da BD, há muitas picardias. Sim, pois, é comercial, porque isto foi ainda antes de eu ter sido a banda desenhada, não é? Porque, epá, eu sei que isto, como é que eu ia dizer isto? De uma forma faz simpática. Alguma comichão a muita gente. Eu, por exemplo, chegar à Amadora a lançar o livro e ser o livro mais vendido do festival. Sim. Epá, eu lembro mesmo antes de ter parado com a BD, um dos últimos trabalhos que fiz antes do Corvo foi o Fadas Láureas. Uhum. E o Fadas Láureas foi um conjunto de ilustrações. Porquê? Porque eu já estava cansado da BD, dos quadrados, da... Sim. Então quis fazer uma coisa mais aberta, mais sem tantas barreiras. Sim. E acabei por fazer. Pá, e estranhamente, no fim do festival, houve dois ou três fulanos que vieram ter comigo e dizer: sabes, estivemos a fazer as contas, sabes que o álbum mais vendido do festival foi o teu. E assim, mas isto nem é BD, nem nada. E foi o Fadas Lauras e foi um álbum de uma revista da Marvel qualquer, um revista, livro, não sei. Sim. Na altura. E pá, ficou tudo escandalizado e disse: uau, como é que tu vendeste? Eu não sei, não me perguntes porque eu não sei, não é? Mas, epa, tal como no ano passado, o Watchers foi o que foi um estouro do caraças lá, passa a expressão, com aquela gente toda e saiu muito bem no festival. Bem, eu fico contente com isso, não é? É para isso que eu trabalho, eu passo um ano inteiro aqui agarrado ao cheiro sozinho, sem ver ninguém. E esses momentos que eu passo num festival em que vejo que existe aceitação da parte do público e demais, que me deixam contente, não é? E exatamente, isso é que me dá estímulo para continuar, porque senão transformo num bicho, não é? Exatamente. Tu dizias numa entrevista que eu encontrei na internet de 1986, na altura... Mas eu não era nascido, como é que isso é possível? Tu dizias que, já na altura dizias que a BD era um ninho de víboras, o mundo da BD em Portugal, já na altura. Sabes porquê? Porque eu, pronto, para não deixar aqui nada em mal entendido, eu dizia isto de uma forma simbólica, porquê? Porque eu já na altura era miúdo. Pá, em 86 tinha 21 anos e tal, estava a começar na banda desenhada, e notava, por exemplo, em certos festivais, eu lembro-me de uma situação específica em que fomos a um festival que era na FIL, ainda era na 24 de julho e tal, e estando a parte do festival B na FIL, havia outras empresas na FIL, porque aquilo era uma FIL onde para cá estava lá o festival. E estava lá um jornal qualquer que disse: estamos interessados em publicar, já que vocês estão aí da BD, na última página, uma prancha enquanto for o certame, vamos lá, o festival, esta fil, publicar uma história de um autor, uma história, um cartoon, uma coisa qualquer, na última página, não sei o quê. E já na altura, autores, malta nova e não sei o quê, que souberam isso, esconderam de toda a gente para serem só eles a publicar. Isso faz-me confusão, ou seja. E nós depois viemos a saber, quando falámos com o jornal, nós já tínhamos dito a fulano tal. E ele, fomos ver, ele já tinha publicado 3 ou 4 seguidas sozinho. Sim. Mas para lá, mas se gostava alguma coisa, se estamos aqui todos, exatamente, era uma todos os dias publicava um ou tudo mais. Portanto, já nessa altura havia... Pegando no que eu te disse há bocado, quando eu recebo encomendas e não as aceito, a primeira coisa que faço, não, mas olha, mas eu dou-lhe o nome de pessoas que poderão estar interessadas. Flantal, flantal. Isto até é um meio pequenino, não é? Toda a gente se conhece. Pá, desculpa lá. Não é para mim, não é para mais ninguém. Pois. É um bocado a onda de... Mas não é só, infelizmente, a banda desenhada. Não. Fotografia, não, é. Não sei. É tudo em todo lado. Em tudo. Não é para mim, também não é para mais ninguém. E isso faz-me confusão. Eu não faço. Pá, mas para lá. Mas tenho amigos ou colegas que irão fazer. Sim. Que lhes dá jeito o trabalho. Olha, não. Contacte de fulano tal, que eles são capazes de estar interessados. Sim. Agora, pessoal que mete tudo dentro da gaveta e que esconde, não mostra a ninguém, não partilha com os outros. Há uma oportunidade de... Há uma editora que está à procura de não sei do quê. Não vou dizer a ninguém. Sou lá eu. Pois. É só para mim, tal. Que é para eu me destacar... Isso faz-me confusão. Sim. E sempre foi assim. Eu não era, no princípio, era miúdo, estranhava e fazia-me muita confusão. Agora já bate-me na couraça da indiferença. Mas situações dessas, tipo, tu eras tão novo, qualquer hipótese de ingenuidade dentro do meio da BD dissipou-se logo. Não, era complicado. Tive assim, muitas situações, pronto, e um gajo vai aprendendo, não é? Miúdo e vai aprendendo, vai ganhando experiência de vida também. Sim. E vai vendo e diz assim, pá, espera lá, que isto afinal não é como nós pensamos, ou afinal não se pode confiar em toda a gente. Não é assim, mas não é... Epá, por outro lado é assim, felizmente na banda desenhada fiz muitos amigos, desde essa altura até hoje, claro. E grandes amizades que eu tenho e acho que valeu a pena, não é? Não é por aí dizer aí, não, claro. Não, mas achas que esse ambiente hoje em dia também continua a ser um bocado assim? Mesmo que tu, hoje, como já tens uma certa posição, não sejas tão afetado por isso, talvez? Não. Continua. Eu tenho esta posição, é como eu te digo. Que posição é essa? A minha posição, a única posição que eu vejo é fazer com que me chame muita gente. E isso traz coisas boas, mas traz coisas más. Sim. Mais uma vez, continua a ser ostracizado em montes de situações. A mostra de banda desenhada atual, não sei do quê. Estão lá 30 mil gajos e tu não estás e eu lá. Não estou lá. Assim, que engraçado, eu afinal não faço parte da BD, do panorama nacional da banda desenhada. Quer dizer, continua a haver assim, coisas que me fazem estranhar, mas que neste momento já não dou assim muita importância. Sim. Isso será, terá algo a ver com o facto de dedicares a tua BD também ao humor e haverá esse preconceito? Não, porque assim, nem toda a minha BD tem a ver com humor. Sim, não, mas a mais conhecida, não é? Vamos lá ver, a Alice, por exemplo, era um álbum pessoal, curiosamente, a propósito disso, estás a dizer, no ano passado, quando eu lancei os Watchers, muita gente, gostei, achei piada, gostei da versão branca, porque a versão branca é mais humorista, é mais o teu estilo. Sim. E assim, espera lá, os trabalhos que eu fiz a solo, vamos pensar, na Alice não tem nada de humor, é uma história, é um drama. Sim. Coração de Papel é um drama. O Corvo, o primeiro, é um drama, não é de humor. Sim. O primeiro é um drama, porque a história do gajo é um drama, sim. A doença do gajo é um drama, depois a partir daí é que passou para o 2 e para o 3, que é o humor puro, que é exatamente. Os disparates do Corvo, mas na realidade aquilo é um desgraçado que é um doente, que anda ali. Que é um drama. Depois entre outras coisas que fiz com outras pessoas, fiz o Alucasto com o Ruizinho. Exatamente. Fiz o Edom 2.0 com o João Lameiras e o João Ramago. Não é humor. Fiz o humor realmente do quê? É o Gindel Mona, que fiz no início. Depois fizemos os Rocks e Folk, também não é humor. Que é uma... Portanto, isso do humor é relativo. Agora, que eu gosto de pôr um bocadinho de humor em todas as histórias, sim, sim. Claro. Até na história mais dramática eu gosto. Pois é isso também. Que é a minha maneira de ser. Eu sou assim, no dia-a-dia, pá, sou um gajo, sou brincalhão, gosto. Pá, e acho que faz todo o sentido pôr um bocadinho da nossa personalidade no nosso trabalho, não é? Porque senão então deixa de ser uma coisa pessoal. Exatamente. É basicamente isso, o humor é... Sim, mas quando eu queria dizer isso, era lá está isso mesmo na história mais dramática, tu pões sempre ali algo... Sim, gosto de pôr, até porque acho que... fazendo agora um paralelismo com a atualidade, é um bocadinho do Ice and Fire. Sim. Acho que é importante termos, quando há uma história que seja muito dramática, de vez em quando convém meter ali umas pedras de gelo e quebrar esse dramatismo com humor. Sim, porque a vida também não é assim. Exatamente. Não. Ou então vice-versa, quando é uma história humorística, e é o que acontece no Corvo, pormos um bocadinho de drama pelo meio. E há muita gente que não se apercebe, por exemplo, eu de vez em quando acho graça, porque de vez em quando vou ler os meus álbuns antigos, dá-me para aí. E às vezes leio na boa, outras vezes leio exato-me a rir, porque já não lembrava ainda, penso, como é que eu escrevi isto? Como é que eu me lembrei disto? E lembro-me que aqui há que é uns meses antes de fazer este, fui ler o Corvo, o 2. Sim. Foi o que eu fiz sozinho e tal, fui ler o Corvo. Epá, eu ri-me à gargalhada com aquilo. Como é que eu me lembrei destas piadas? Pá, isto está giríssimo e gostei muito. Mas também me apercebi de outras coisas que se calhar muita gente não se apercebeu, que é o drama que existe também nessa história, no 2, que é supostamente o mais humorista de todos. Sim. Mas no 2, que é quando ele tem aquela namorada, a Joana e não sei o quê. Exatamente. O gajo no fim encarna o Corvo, deixa de ser o Vicente, encarna o Corvo e esquece completamente da rapariga, que parte para a prostituição e tudo mais, e no fim ele parte em desespero à procura dela, mas assim que mete a máscara, foi procurar foi a bicicleta. Sim. Que ela tinha levado e borrifou-se para ela e ficou lá desgraçada sozinha. Portanto, há sempre esses pormenores dramáticos ao facto dele de estar com a arma e lembrar-se do pai, que matou a mãe, não sei o quê, e o gajo com a arma na mão a pensar o que é que havia de fazer. O que é que... Portanto, eu gosto sempre de, em histórias humoristas, pôr um bocadinho de drama, pôr ali, e em histórias de drama, pôr um bocadinho de humor a certa altura. Para quebrar um bocadinho, fazer ali umas quebras, acho que é interessante fazer umas quebras de ritmo numa história. Sim. Para não se tornar também amassadora. Sim. Há bocado fizeste uma referência ao Game of Thrones, és fã? Não, eu sou alucinado. Eu não... Ah, sim, pronto, não tinha visto. Eu sou alucinado, eu não sou fã. Eu sou alucinado pelo Game of Thrones. Estás expectante agora para ver como é que tudo vai acabar? Então. Eu já tinha lido os livros, portanto já conhecia. E depois, quando começou a sair a série, eu fiquei naquela de isto que é grande treta, isto vai ser uma porcaria, porque isto é um universo que é impossível de reproduzir. Sim. Bem, quando começa a ver os primeiros episódios, caiu-me o queixo. Eu fiquei assim, meu Deus, isto é brutal, isto está igual, isto está excelente. E continua, e acho que a série tem vindo a melhorar, mesmo com o copo do Starbucks no último episódio. Que não era do Starbucks. Apesar do Starbucks ter ganho não sei quantos milhões em publicidade gratuita, graças a isto. Mas pronto, achei... Pá, gosto. Por acaso, o último episódio ficou, achei assim menos graça, porque tinha ali umas falhas que me chateou um bocado, independentemente do copo, não é por aí. Mas pronto, em termos de argumento, achei que há ali umas coisas que me deixaram um bocado irritado, não por não seguir o caminho que eu queria, mas porque tiveram falhas que não faziam muito sentido. Tal como o episódio da batalha, que foi monumental, mas em termos, eu nem nunca fiz tropa e não percebo nada. Epá, aquilo está cheio de disparates de estratégia, quer dizer, quem é que manda para o meio da noite os Dothraki sozinhos para serem chacinados? Epá, é cavalaria, é a parte mais importante do exército. Quer dizer, tu eles vão mandar cavalaria, morram todos, vão que se lixem. E o episódio depois estava todo às escuras, não é? É. Mas isso foi interessante. E depois estive a ver o making of e tal. Lista, e eles passam do caos da batalha para a parte da área sozinha lá dentro, a esconder-se, que é, eles explicaram a parte de batalha, depois a parte de terror, dos filmes de terror, do medo, ela está ali sozinha com os monstros à volta, ela a esconder-se, coisa a parte. E no final aquela parte do caos, com aquela música muito calma e tudo em câmara lenta, eles já em desespero total porque não havia salvação. Epá, não, o episódio está extraordinário, está uma coisa do outro mundo. A seguir vem o episódio, se calhar foi o que menos gostei da temporada. Ah, vamos ver agora o que é que acontece. Muito bem. Vamos ver. Então, tu, pronto, a BD já falámos aqui um bocadinho, da fotografia também já falaste um bocadinho. Portanto, eu agora, o que eu gostava de saber era se te vias agora a transporte para outro meio completamente diferente. Por exemplo, se dissessem, vamos fazer um Game of Thrones em Portugal e queremos ter um realizador e argumentista. Ah, eu faço White Walker, cima com este penteado eu faço algo mais Walker. Não ponho a fazer de várias, isso é que não. Mas vieste agora a fazer uma série ou um filme mesmo? Qualquer coisa. É claro que já tive propostas de adaptações ao cinema de alguns trabalhos. Um inclusive de Rocks e Folks, pagaram e tudo, mas depois aquilo acabou de não ir para a frente, foi uma pena. Tal como muitos projetos. Sim, infelizmente em Portugal funciona um bocado assim. O Jindal Mónaco chegou-se a falar também, e cheguei a ter algumas reuniões para algumas séries de animação e tudo mais. Isso era complicado, acabava por ser complicado. Agora, por exemplo, um Corvo, que é uma coisa que é fácil de fazer, era uma coisa perfeitamente... E é uma coisa que é muito nossa, é um herói que é muito nosso. Exatamente. É um herói que era facilmente transponível para os ecrãs, para o grande ecrã. Ou para a televisão, que fosse, porque era fácil, quer dizer, o ambiente é Lisboa, claro, filmar à noite, ou filmar de dia, mas depois passar aquilo digitalmente para a noite, pôr lá um gajo maluco a fazer os seus disparados, era fácil. E claro que eu adorava, não é? Era uma coisa que eu acho que eu sou em qualquer autor, não é? Ver o que aconteceu um George Martin, ou um Harry Potter, J.K. Rowling, ou, sei lá, Eu sonho em qualquer autor, mas sem ser em tão grande escala. Mas claro que eu gostava de ver uma adaptação dos meus trabalhos a outro meio qualquer, seja Sim. cinema, seja teatro, seja televisão, seja o que for. Eu gosto quando há uma interação entre vários meios. E foi uma das coisas que eu também fiz nos Waters, que foi inovador, que foi a colaboração de vários grafiters Sim. que participaram, porque a dada altura eu pensei assim, espera lá, nas paredes estou farto de pôr o João Errabo, não sei quantos, não sei o quê, eu punha sempre os meus amigos a gozar com eles Sim. todos e não sei. Tá, mas queria pôr uma coisa mais bonita e eu, mais criativa e eu, para grafite não tenho jeito nenhum e não sei o quê. E calhou, por acaso, ter feito uma cena no restaurante panorâmico de Monsanto, quando é a Batalha dos Animais. Sim. Epá, e como tinha fotografias de lá ver e documentação, utilizei tudo, inclusive os grafites que lá estavam, reproduzi, não sei o quê. Epá, e às tantas aparece um indivíduo no Facebook e não sei o quê. Epá, os grafites, está aí, até tem um grafite do Risco e tal. E assim, não faço ideia, que não conheço ninguém. Acho que ele vai ficar muito contente com isso. E eu, mas tu conheces? Ah, conheço. Epá, um dia agora mesmo para aqui dizer, não pode utilizar a minha imagem. Epá, espera lá, isto foi o que lá estava na parede, só reproduzi. Pensava cá, peraí, vou-te pôr em contacto com eles. Hã? Então parece que, olá Luís, muito obrigado por me teres dado a honra de não sei o quê e tal. Epá, não, a honra foi toda minha. Aliás, se estiveres interessado, claro que sim e tal. Epá, então vamos nos encontrar. Então, encontrei-me com eles e falámos. E foi uma colaboração giríssima. Sim. Inclusive depois trouxe mais amigos para fazer. Epá, não me custa nada a mim. Embeleza o meu trabalho. Exatamente. Estou a divulgar o trabalho de outros artistas nacionais. E estou a puxar também para a banda desenhada, se calhar pessoal que está ligado ao grafite e que ganha um interesse súbito aí na BD e tudo mais, e vice-versa. Portanto, epá, eu acho giríssimo misturar os meios, sempre achei, e sempre que o puder fazer, vou fazer. Sim. Por acaso é engraçado, porque estava a pensar nisso dos grafites e eu na altura pensei, será que ele tem mesmo conhecimento desta área? Porque não estava à espera. Ah sim, eu sou o maior, aqueles grafites eram fabulosos. Porque este gajo é um estouro, os gajos fazem grafites brutais. Mas não, infelizmente não tenho jeito para borrar paredes. Tenho agora para fazer grafites, não. Para fazer tags e tretas, qualquer gajo agarra uma lata de spray e faz uma porcaria sim. qualquer e escavar com uma parede. Sim. Agora, embelezar uma parede, fazer uma coisa que não tem sim. Não tenho capacidade nem tenho pretensão de o ter. Mas, epá, acho que funcionou muito bem, ficou muito giro e foi uma colaboração Sim. muito interessante. Concordo. Por acaso, em relação ao Watchers ainda, como um dos grandes temas do livro, é o grande tema do livro, são as redes sociais uhum. e algo que, se calhar, na minha geração já é quase o pão nosso de cada dia, que é esta importância tão desmesurada que se dá às redes sociais. Eu acabei por ler o livro e pensei, ok, isto é tudo muito engraçado, mas eu tenho medo que isto vá acontecer mesmo cá em Portugal. Eu acho que já está um bocado a acontecer, não é em Portugal? Cá não tanto, não é? Mas no mundo inteiro está. Quantas pessoas é que no Instagram, por exemplo, vivem em função dos likes? Sim, sim, sim. É doido, eu conheço e tenho amigos, eu tenho muitos amigos da tua idade, que é das minhas filhas, não sei o quê, não me dou assim com muita gente da minha idade, pá, não tenho paciência. Felizmente tenho um espírito jovem, dou-me com muito pessoal novo. E faz-me um bocado de confusão ver alguns, sobretudo de raparigas até, que têm mais, mas também muitos rapazes, que vivem em função dos likes e põem uma foto e estão constantemente a ver se já têm likes, não sei o que, espera lá, mas este gajo não pôs like, eu não sei o que. Começam a julgar. Inclusive, eu, otário como sou, quando me inscrevi no, no Instagram, já tinha o Facebook há data tempo, e minhas filhas estavam a dizer, pai, tens que pôr no Insta, porque o Insta tem mais a ver com imagem também, não sei, para começar a pôr cenas no Insta. Está bem, olha, abri conta no Insta. Epá, apareceu logo lá uma série de gajos estrangeiros, não sei, a seguir-me, e miúdas, e não sei, a seguir-me. É, porra, era eu. Então, segue de volta, não sei o quê. Epá, mas passado um bocado, comecei a ver, comecei a abrir os olhos, espera lá. Fui outra vez esse gesto, deixa lá ver se me seguem. Já não me seguiam. Portanto, o pessoal segue e para tu seguires e assim que tu segues eles deixam de seguir. Exatamente. Qual é a cena, meu? Percebes? Qual é a cena de eu entrar agora aqui no café em baixo para pedir uma bola de Berlim e dizer assim, ah, eu quero uma bola de Berlim, mas atenção, eu tenho 2 milhões de seguidores no Instagram, meu amigo. Qual é a cena? Tem de ser uma bola de Berlim daquelas. Percebes? E eu dou muito este exemplo, ainda há pouco tempo numa entrevista também para o YouTube, falei nisto. Epá, há malta que vai para sítios tirar fotografias, não pelo gozo das fotografias, mas para mostrar aos outros que claro, estão lá. Sim, estás sim, a ver? Sim. Eu estive aqui, olha eu aqui neste sítio, olha eu aqui na piscina, olha eu a fazer. Epá, qual é a cena? Vivemos num mundo já do faz de conta, de. Epá, vazio, sem sim. conteúdo nenhum, sem. Acaba por. As redes sociais são uma maravilha da era moderna. São. Mas, epá, tal como a internet. Sim. Eu não consegui imaginar. Eu às vezes olho para o meu passado e penso, como é que eu vivia sem internet? Pá? O que é que as pessoas faziam? Como é que eu... Era uma cena horrível, é viver na Idade das Cavernas. Sim. Mas, por outro lado, a internet traz... Sim, lá sim, está, sim, como sim. falávamos há bocado, no caso do Sentinel, depois traz o outro lado da moeda, traz muita porcaria atrás. Exatamente, e muita... sim, sim, sim. Epá, mas realmente a internet é assim. Antigamente precisava de... Agora eu preciso de qualquer coisa, internet... Sim, já está. E tens tudo acessível a... Tudo. Antigamente eu andava a comprar revistas de gajas nuas para desenhar mulheres, para aprender a desenhar mulheres. Quer dizer, andava a comprar revistas de carros, tudo o que era revistas apanhava e recortava e fazia uma espécie de um catálogo para ter carros quando precisasse. Caramba, agora que clico num clique no computador e tenho tudo. Sim. Inclusive, eu tenho um episódio engraçado no Cemitério dos Elefantes. Desenhei um Land Rover. Sim. Do que aparece lá e tal. E depois de estar desenhado e já estar a pintar, epá, fui pesquisar mais cenas de imagens do Land Rover e acabei de me aperceber que o Land Rover que eu tinha desenhado era de 1973. Assim, porra, o Gini é de 50. Já fiz a geneira. Pá, fui procurar, pesquisar qual era o carro 50. Pronto, era basicamente igual, mas a grelha mudava, os faróis mudavam assim, não sei o quê. Computador, digitalmente mudei, ou seja... Nas páginas a preto e branco em papel tenho a versão de 73. Mas depois, na história, já saiu a versão de 50, que permitiu-me alterar. Era uma coisa que antes de internet há 20 anos seria impossível. Como é que eu ia descobrir essas coisas? Porque temos acesso muito fácil a tudo. É. Isso é que eu digo, hoje é tudo muito mais fácil. Mas depois traz o outro lado perigoso e vazio e louco. E sim, eu sinto muito que a minha geração não vai conseguir bem resistir à negação ou a alguma coisa que não seja perfeita nesse aspecto, não é? Já parece que é normal cada um dar a ideia de ter uma vida perfeita, mesmo que os outros saibam que não têm, não é? E depois vão para a internet pôr, ah, meu filho querido, amo-te, ou minha mulher linda, dia da mãe, adoro. Fazemos anos casados, adoro-te, amo-te e não sei o quê. E eu saber depois lá em casa aquilo vai um rebuliço engraçado, que eu tomo a treta. Mas as pessoas têm necessidade de mostrar a sua vida. Por isso é que eu, quando nas redes sociais, ponho coisas da BD, da fotografia, claro. Pouco mais. Sim, porque não tenho que estar a partilhar a minha vida pessoal com ninguém. Obviamente. Quer dizer, não tenho que estar a mostrar aos outros o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu faço. Mas as pessoas vivem um bocado nesse mundo. E depois é a dependência. Faz-me confusão. Ainda hoje vejo miúdos pequeninos com uma dependência do telemóvel já, sempre a ver vídeos no YouTube, sim. sempre a não sei o quê. Epá, isto faz-me confusão. Mesmo que não haja nada, tem nada, de estar... Estão sempre. Epá, e a gente realmente olha e passa na rua e vê quantas pessoas é que tu vês com o telemóvel na mão, ou se tiveres... E, ok, na rua ainda é uma coisa, mas em qualquer sítio que estejam à espera, ou esteja num café, tu entras num café, entras qualquer lá, e olhas... Olha, telefone... Está tudo sempre com o telemóvel, sim, sempre com o telemóvel. Todos ali curvadinhos e tal. É uma coisa inacreditável. E agora, como é que vai ser o futuro? Vai melhorar? Não me parece. Não. É que não me parece, não é? Porque as tendências vêm para ficar, sim, não é? E a tendência é agravar, não é melhorar. É ver o que acontece quando tiras o telemóvel às pessoas durante o dia. E ainda hoje dizia aqui um amigo meu no Facebook, que é engraçado, devia estar a falar provavelmente dos filhos ou das filhas, assim, eles usam o telemóvel, eles dormem com o telemóvel, passam a expressão, eles cagam com o telemóvel, eles comem com o telemóvel, mas depois quando a gente liga nunca atendem o telefone. E é verdade. Sim. Às vezes eu digo, isto também não tem, mas estão sempre telemóvel. Assim, pô, estão sempre telemóvel. Mas quando um gajo precisa, nunca atende o telefone. Para quem quer o telefone? Mas, de facto, é uma dependência que veio para ficar. Mas, seja em termos de internet, novas tecnologias, a era digital, entre aspas, veio revolucionar o planeta de uma maneira inacreditável. Trouxe muita coisa má, como é óbvio. Sim. Mas sempre houve coisas más no ser humano. Claro, portanto, claro. Não, não trouxe nada de novo. Exatamente. E trouxe coisas fabulosas. Quer dizer, eu imaginava-me nos anos 90, por exemplo, tirar uma fotografia e olhar para a parte de trás da máquina e estar a ver a foto. Exatamente. Estás a gozar. Tinha de esperar uns dias para ir revelar. Vocês são malucos. Epá, eu quando andava a fazer safaris em África e a fotografar, era um stress, porque eu gastava, na altura, uma pipa de dinheiro em slides, para levar, Pois estava lá, tinha que contabilizar as fotos que tirava. Sim. E lembro-me tão bem de uma cena na carretera de Ngorongoro, na Tanzânia, dois leões a acasalar, e eu tirar quatro ou cinco fotos. E não podia tirar mais, senão ficava sem rolos para o resto da viagem, que ainda faltava. E depois, chegar cá, ainda ter que pagar outra pipa de dinheiro em revelação. E depois, quando revelavas, às vezes esta está desfocada, esta está cortada, esta está dormida, esta está... Assim. Epá, e tu agora, além de veres a fotografia na altura, não gastas mais dinheiro, porque só imprimes o que quiseres. Exatamente. Se quiseres imprimir em casa, imprimes. Fazes tuas correções das fotos no Photoshop, que era outra coisa. Tiravas uma fotografia, ias a 5 casas diferentes, tinhas 5 fotografias diferentes, porque as máquinas estavam afinadas de maneira diferente e não sei o quê, e também tinha a ver com o gosto do técnico. Pá, e eu ficava sempre descontente quando via que disse, ei, a porcaria que está, não sei, não era isto que eu imaginava, não foi isto que eu vi. Sim. Pá, e a gente agora faz tudo em casa, faz tudo, a era digital vai revolucionar tudo, tudo, tudo, pá, desde fotografia, cinema, televisão, tudo. Sim, sim, sim. Pá, sim. E isso é uma maravilha. Deu uma facilidade. Eu, aí considero-me feliz de ainda ter apanhado e viver na era digital. E por outro lado, também me considero feliz de ter vivido na era antes. Sim, do tu apanhaste digital, dois mundos. Porque apanhei os dois mundos e posso fazer comparações e tem uma certa piada, porque, por um lado, era interessante quando não havia esse mundo e as pessoas eram obrigadas a entreter-se de outra maneira. Exatamente. E é interessante agora tudo o que este mundo traz de bom, mas depois traz essa parte de mal, que é os mistores de telemóvel, ninguém fala com ninguém. Sim. E tal. Vamos. Okay. Sim, é incrível, as pessoas reúnem-se para confraternizar e estão todas a olhar para o telemóvel. Reuniões de família, eu não tinha tivemos uma reunião de família, e por acaso olhou, não sei quem foi que reparou, assim, olha lá, estava tudo na sala, calado com o telemóvel, mas estamos aqui todos de telemóvel. Pá, na minha própria família, percebes? Sim. Acontece, é normal, eu mesmo estou aqui e vou ver o telemóvel, se tem, recebi e-mail, se não sei o quê, se tem... Pá, é normal, portanto, isto começa a fazer parte de... Não é desta nova geração, começa mesmo a fazer parte da sociedade. Sim, sim. Não tem que, volta. Eu sinto que há 10 anos os meus pais diziam, ah, não mexas no telemóvel, hoje em dia são eles até... Sim, exatamente. Que... E portanto isto não tem volta. É óbvio que o que está a acontecer nos waters, que é um bocado um exagero, eu sinto é uma sátira, mas acaba por não ser tanto assim. Porque o facto das pessoas andarem com o telemóvel já acontece. O facto das pessoas estarem dependentes dos likes, das visualizações, já acontece. Pá, não... Em que é que está o exagero? Dos carros voarem? Isso também não há de faltar muito, não é? Sim, já temos quase tudo. Agora não há de faltar muito, quer dizer... não parece que seja assim tão exagerado quanto isso. Sim. A única coisa que me faz confusão no digital a longo prazo é a questão da preservação. Não sei se também te preocupa. Epa, isso. Não sei, porque é assim... Porque é preciso estar sempre a fazer o upgrade para novos modelos ou... Porque nunca sabes quanto tempo é com fechadura. Epa, mas eu não sei. Eu já na altura, quando surgiram os CDs, as pessoas diziam, epa, os CDs estão uma porcaria, os velhos do Restelo. Sim. O analógico é que é bom. Assim, espera lá, o analógico é que é bom. O analógico foi muito bom e agora é interessante. Sim. É uma variação interessante. Agora, põe-te um fecheiro digital e o analógico, não tens comparação possível. Claro, eu no digital amplio o que quiser, não tenho ruído, faço o que quiser, no analógico, para lá. Em termos de fecheiros, mas é que os CDs só duram 5 anos no máximo e depois acabou e não sei o quê. Sim. Epá, ainda tenho ali os primeiros CDs que eu gravei em 99 ou em 2000, não sei o quê. E se eu os for pôr no computador, estão perfeitamente. Sim, eu tenho DVDs também com 24 anos. Sim, pai, exatamente. Então... Mas eu nem falo nos DVDs nem com os profissionais. CDs que eu gravei. Sim. Na altura, pá, e era uma porra, porque aquilo, um gajo a gravar os programas de gravação de CDs num princípio eram muito básicos. E um gajo às vezes gravava e depois, sem querer, aquilo, ou fechava a sessão com duas fotografias, depois já não deixava pôr mais. Pá, era, e na altura custava 500 paus, aquilo era uma fortuna. Eu ficava a ver, não, estraguei mais um CD e tal. É pá, o que isto evoluiu. Mas ainda tenho ali as coisas e funcionam. Tal como. O problema do digital nos fecheiros, eu acho que as pessoas se preocupavam mais com os, se fosse com os mídias de... Sim, de armazenamento. Sim, os modos de armazenamento, fosse CD, fosse DVD, não sei o que lidar. Agora, com um disco externo é um computador. Sim. É exatamente igual ao disco que está dentro do computador. Portanto, à partida, desde que faça as backups, eu tenho os meus fecheiros mais importantes no computador, que são os que eu trabalho no dia-a-dia. Os que não trabalho no dia-a-dia, tenho ali no meu disco externo ao lado do computador. Sim. E tenho um backup do disco externo em casa dos meus pais, por exemplo. Sim. Pá, porque nunca sabe o que é que pode acontecer. Claro, exatamente. Não só a minha casa, como o disco pode lhe dar, e já me aconteceu. De repente o disco, olha, agora já não abre, bloqueou e não sei. E agora? Não tenho nada, é que perde-se tudo. Sim, exatamente. Não, tenho o backup do outro, logo compro outro disco, faço outro backup e vou fazendo assim. Agora, no tempo dos negativos, se não acontecia, pois não. E depois tu chegares a coisas negativas e aquilo está cheio de bolor e todos escavacados e apanharem umidade ou não sei o que. E agora? Ou os slides? Pá, eu vou, tenho ali aquelas, aquelas pastas que estão ali ao alto, do lado esquerdo, é tudo slides. Um de Jamaica, não sei o quê. Sim. É tudo slide. É, eu se for ver e se for tirar, se calhar já tem umidade e tem ganham porque epá, isto faz parte de... Aqui não há, não há hipótese. O ficheiro digital mantém sempre a mesma qualidade. Pode de um momento para o outro desaparecer, crachar, dar-lhe qualquer coisa e ir para a maneta. Desde que tenhas um backup, estás seguro. Claro. Agora, mantém sempre a mesma qualidade. Já as fotografias, os slides... Não, vão perdendo. Vão perdendo qualidade, porque são meios físicos, são coisas físicas que vão perdendo nitidamente qualidade, com o pó, com a umidade, que não apanham pó, estão ali dentro. Mas apanham umidade, apanham... É para tudo, portanto... nesse aspecto não me preocupa, acho que, e cada vez mais a era digital vai evoluindo de tal maneira que qualquer dia nem é preciso, já, para já tens as clouds até, para te preocupares de ter um backup no disco aqui, outro, tens uma cloud agora, tens, pá, as coisas estão a evoluir de uma maneira que a gente não tem noção, a gente se calhar daqui a 2 ou 3 anos estamos a falar de coisas que hoje pensaríamos que seriam impossíveis. Exatamente. E daqui a 2 ou 3 anos são uma realidade. E isto é engraçado. Agora, claro, estás sempre um lado bom e um lado mau, que há sempre aqueles sacanas que se aproveitam das coisas. Claro, claro, mas sempre houve, pá. Sempre houve, não é? Portanto, é isso, um favor. Agora, que é preocupante às vezes, e sobretudo esta nova geração, a maneira como aborda, não a era digital em si, mas lá está, as redes sociais. É um bocado preocupante, isso é um bocadinho preocupante, porque estamos a entrar na época do vazio, e, não é? E depois não é só, mas são os miúdos de agora, não, os miúdos de agora, são os mais velhos. É isso, já passou para todos. Não, não é propriamente garotos. Sim. Pá, portanto, toda a gente, meta regulada, utiliza as redes sociais de uma maneira que se calhar, se pensasse um bocadinho, ou se pensasse 2 vezes, espera lá, se calhar é melhor. Mas as pessoas estão desvairadas pelas redes sociais. Isso, se calhar, é assim, pode ser por ser novidade e depois acabar por passar, estabilizar, acalmar. Mas as redes sociais já existem há algum tempo. Exatamente. Ou então, epá, pois não sei. Não sei onde é que isto vai levar, mas... é engraçado que ao mesmo tempo que lá está o digital nos permite esta multiplicidade de oferta e, por outro lado, parece que agora renascem alguns nichos de analógico. Ah, a cassete claro, é que era boa. Claro, e o vinil, o som do vinil é muito melhor. Então não é? Não tem comparação. Nada como estás a ouvir um disco, estás a ouvir um... É fabuloso, quer dizer, o som é muito mais limpo. Epá, como o pessoal que vem dizer... E dá-me esse jeito, exatamente, vais para todo lado. Era um gajo a ir a ouvir uns fones na rua com um disco de vinil debaixo do braço, com um giradiscos e tal, e a abanar a cabeça. Pá, desculpa lá, ainda sou do tempo que andávamos com o tijolo ao ombro, com uma cassete lá dentro, aquilo pesava quilos, com as pilhas, depois levava 6 pilhas, com as chuchas grandes, que era um peso, um gajo ficava ao fim do dia, nem podia, íamos para a praia com aquilo, assim... Agora um gajo leva ali assim só os fonezinhos nos ouvidos. Às vezes já sem fios. Sim, sim, exatamente. Mas na fotografia é uma coisa, ai pá, o analógico e não sei o quê. A textura e tal. Ah, pá, por amor de Deus. É pá, que é divertido, que é uma coisa que é vintage, sim. Que já é vintage, que nos permite brincar também. E é giro, não tenho nada contra. Sim. Agora, não sejam contra a evolução. Claro. Porque bolas, quer dizer, daqui a bocado os carros bons, eu também adoro os carros dos anos 50 e dos anos 60, eram carros espetaculares. Sim, mas hoje em dia, sim. Gostava de ter um carro desses, claro, mas por ser um carro vintage, por ser um carro, um clássico, não sei o quê. Agora, não queria que os carros hoje fossem como os de antigamente. Agora, os carros hoje são fabulosos comparados com os antigamente. Exatamente. A gente tem que aceitar a evolução das coisas como ela é, caramba, senão estávamos desgraçados, vivemos na idade da pedra ainda. Exatamente. Olha, para terminar, portanto, há bocado estávamos a falar do Watchers e do Sentinel. E como também me disseste em off que não gostas de falar do futuro, porque não sabes o que é que vais fazer a seguir, mas achas que para este livro ter a mesma aceitação que o Watchers precisas ter aquela depressão pré-Amadora TV e chegar lá? É que agora já vais mais preparado, não é? É Epá, não, é assim. Eu por um lado também já tenho uma experiência ao longo destes anos que me ensinou uma coisa, que é tu lanças um livro e é um êxito desgraçado ou não, mas pronto, dentro da escala da BD e na minha escala, pronto, como autor, que o livro seja um êxito. Lanças um livro e é um êxito. Mas se lançares uma sequela, as pessoas já vão. Mas isso acontece em tudo. Sim. Já vão fazer comparações com o primeiro, porque o primeiro é que é bom. Já vão, já não vão ligar tanto, porque não é novidade. Pois. E isso acontecia, porque a primeira vez eu apanhei um choque, mas aconteceu, por exemplo, com o Gindel Mónica, quando lancei o Gindel Mónica, tudo, pá, isto é brutal, uns miúdos fizeram isto, é engraçado, é uma coisa que está com imensa piada, e são dois garotos, e não sei o quê, aí é bem, isto é, fiz um segundo que ainda está muito melhor. Ah, saiu mais um na imprensa, saiu mais um Gindel Mónica, tal, tal. Só isto. E é assim, portanto, eu já estou habituado. Que quando lancei os Watts, infelizmente foi toda a imprensa, ei, eles louram, eles voam, é bom no Sentinela. Eu tenho noção que montes de pessoas vão dizer, ah, saiu mais um, sequela dos Watts e tal, pronto. Epá, nunca se dá a mesma importância. Sim. E isso deixa-me um bocadinho triste, porque este livro deu-me tanto ou mais trabalho que os Watts, foi a mesma coisa, é uma história com o mesmo valor dos Watchers, graficamente e em termos de argumento, e é um livro que vale por si próprio. Claro. Mas pronto, mas a imprensa é um bocado assim, é novidade, toda a gente fala assim, depois assim, ah, sim, mais um. Portanto, eu também já estou um bocadinho preparado e tenho noção que este ano na Amadora não vai ser o boom que foi no ano passado com os Watchers, que foi aquela novidade. Sim. As pessoas agora já vão olhar e dizer, ah, pois, sim, ah, mas nos votos tinha assim isto assim e tal, que este não tem, sim. Ah, pois, então, pronto, ou então é mais do mesmo, é sempre um risco que se corre com uma sequela. Mas isso tem a ver mais com uma aceitação que há cá em Portugal, ou achas que no resto do mundo também é assim, em relação à BD? Eu acho que é um bocadinho, o português é um bocado assim, sim. É, acho que é um bocado uma característica do português, é um bocadinho assim, mas voltando ao início, ao que nós falámos, sim. Eu faço isto por gosto. Claro. E, portanto, enquanto eu fizer isto por gosto e por paixão, não quero saber sim. se a imprensa vai falar menos, vai falar mais. Claro que me entristece falar menos, porque eu claro. Gosto que seja divulgado o meu trabalho. Claro que eu quero que as pessoas gostem do meu trabalho. Mas, epa, se assim é, então eu não vou fazer sequelas, porque eu quero é vender, sei que a imprensa não vai falar, sei que as pessoas, então não vou fazer sequela, vou fazer uma coisa nova porque vendo mais. Sim. Mas esse não sou eu. Claro. Eu faço o que me apetece e apeteceu-me fazer outro, porque gostei tanto que me apeteceu fazer outro. É pá, isso me apeteceu fazer mais fácil. Desde que a editora continue a apostar, sim. eu faço. Agora, é natural que as pessoas já não seja aquela surpresa como foi os Waters, foi uma surpresa, foi uma novidade, não é? E esta é uma sequela. Eu acho que vai ser a surpresa daquilo que eu te disse também, tendo lido os Watchers e tendo visto os dois finais, como é que isto, a minha ideia foi como é que isto pode continuar a partir daqui. Pois, e acho que talvez aí possa ter algum chamariz, não sei. E acho que a história é uma história mais pessoal, okay. não é? Não é uma história tão, apesar do Sentinel ser a história, é pessoal, porque é do Sentinel, mas aparecem um monte de situações com Watchers, com... Aqui é mais a história de uma pessoa, é uma história mais pessoal, e acho que é uma história mais pesada. Ok. É uma história, acho que a história depois acaba a ser mais pesada, apesar de ter os tais apontamentos de humor pelo meio e demais, mas depois acaba por ser uma história mais pesada, que acho que faz todo o sentido. Na continuidade do que se passou no Sentinel, as coisas, a tendência seria as coisas a piorar e nunca a melhorar. E achei que tinha que contar esta história exatamente por isso, porque ficou um bocadinho aberta ali a parte do Sentinel, que fiz de propósito, não a pensar em fazer a sequela agora, mas de futuro, quem sabe um dia, se me apetecer voltar aqui, olha, fiquem aberto, não quer fechar definitivamente isto, e apesar de não ter sido por isso que fiz os dois finais, mas por ser uma coisa inovadora e querer inovar sim. e querer fazer uma coisa que nunca tinha sido feita, mas achei que, olha, até é porreiro que assim... Só depois surgiu aquela ânsia, aquela coisa, aquela vontade que me dá às vezes, epá, e pronto, e fiz, e agora estou, acho que sosseguei a alma, e agora para já não estou a pensar como fazer mais. Mas pronto, é como digo, o futuro a gente não... não sabe o que é que o futuro traz, não é? Claro. Se ações para amanhã surge uma ideia de pá, pera lá que isto, este vai ser o melhor deles todos. Quem sabe? O que é certo é que é assim, não me canso de. Quando chego ao fim do álbum, é natural que esteja um bocado às vezes cansado, não sei. Mas não me canso de desenhar Lisboa, de desenhar os bairros típicos, de depois de fantasiar sobre os bairros típicos, acrescentar árvores a sair das casas, carros a passar por cima, uns prédios depois por cima dos outros com arcadas. Isso é uma parte mais fantasiosa, as arcadas existem em Lisboa, mas eu exagerei e pus arcadas de todo lado, não sei. É preciso brincar um bocadinho também com a parte arquitetónica. Mas isso nunca me cansa, apesar de que, quando digo que chego ao fim, estou cansado, porque uma pessoa pintar um Jindal Mónico, por exemplo, pá, pintas o céu, pintas a relva, as árvores, as folhas, aquilo está. Pá, pintares uma cena de Lisboa, uma página, né? É o céu, depois é o prédio, mas o prédio é o quê? É a cor base, depois tens as janelas, que é em pedra, depois tens os stores, depois tens a roupa pendurada, depois tens sobre isso tudo, está tudo feito, agora vamos fazer sombras nisto tudo, agora vamos a sombra do outro prédio ou da árvore cai aqui, agora é o chão com os... as pedrinhas todas da calçada. Sim. E não sei o quê. Agora, epa, o trabalho que dá uma página de pintar. Sim. Não se compara a um Jindal Mónico, que é uma coisa mais simples. Sim, sim, sim, sim, sim. E é trabalhoso. E confesso que quando acaba, às vezes estou farto. Porra, isto que caraças, isto acabou, meu, isto dá-me trabalho. Pintar cada página, e eu já ganhei aquele ritmo de começo sempre as páginas a pintar o céu, depois pinto os prédios base, depois a cor do prédio, depois a não sei o quê. Portanto, já tenho um método mais ou menos para me organizar, senão então aquilo era o caos. Tanta, é que tem tanta informação, às vezes, algumas páginas têm tanta informação, que o meu medo é depois que eu me esqueça de alguma coisa por pintar. Sim. No meio daquilo tudo, que já me aconteceu, não é? Inclusive nos Watchers, pá, desafio quem quiser procurar, no meio de tanta referência, tanta coisa, há uma página que ficou um maldito um pombo de pintar, meu. E o que eu vi, revi, revi aquilo. Sim. E está tudo bem. Pois assim que o sacana do livro saiu, eu abro o livro e os meus olhos foram para ali, pau! Não acredito, está ali um pombo que não está pintado, não! Sabe, isso é uma coisa no Jindal Mónico, que há um braço de uma borda-bunda no cemitério dos elefantes que não, também não foi, não foi pintado, lá ao fundo, não sei. Há sempre qualquer coisa que escapa. Sim. E por isso eu tenho este método de pintar por etapas de... Há pessoal que pinta a cor base em tudo e depois... Não, eu normalmente faço o céu e faço logo a arte final do céu, depois os prédios, a arte final dos prédios, depois as folhas de maleira à parte, depois as árvores, depois os troncos, depois não sei o quê. E tenho já esse método de fazer. Sim. Para não me esquecer, porque senão... E vou varrendo a prancha. E depois quando acabo, ainda estou ali a ver... Pá, porque há sempre uma folhinha que escapa, que não sei o que, no meio daquela confusão toda que escapa. Mas pronto, dá muito gozo. Mas às vezes chego ao fim e estou, como dizia, estou achas um bocado cansado. Mas é só enquanto estou a fazer e acabo. Porque assim que acabo, não sei o quê, pá, o prazer de fazer foi tão grande que já estou outra vez cheio de pica para fazer mais, foi preciso. Portanto, não é por aí. Agora é tudo uma questão de ver. Mas convém só que voltes a ver se não vai ficar nenhum pombo ou nenhuma folha para pintar. Agora já estava mais, já foi. Mas eu vi e revi. Epá, e é engraçado, eu fiz o álbum, acabei, ok, agora antes de entregar vou dar uma vista de olhos para ver se não falta. Aí encontrei uns 4 ou 5 erros em páginas. Como é que é possível? Corrigi. A seguir, antes, epá, deixa lá ver mais uma vez. Não é? Olha, outra vez. Epá, e umas 3 ou 4 vezes. E quando estava aqui a preparar as páginas para mandar para a ASA, ainda encontrei mais 2 ou 3 erros de coisas assim. Epá, como é que eu não vi isto? É uma coisa incrível, pá, porque a pessoa está... Quando vês com outros olhos... E uma coisa que eu aprendi, que se calhar faz confusão a muita gente, é mais fácil detectar os erros em tamanho pequeno que em grande. Porque as pessoas, em grande vê-se melhor. Não, em grande... Tu dispersas-te. Sim. Os olhos e os teus olhos não estão à espera de encontrar uma... Não, e em grande estás a olhar para cima, para baixo, estás, coisa e tal. E quando está em pequeno, imediatamente as coisas ficam mais comprimidas ali, mas é mais fácil detectar algo que não está bem. E então o que é que eu faço? Quando faço as pranchas, não sei, depois passo-as sempre para a Dropbox e depois no iPad abro-as. E como é mais pequeno. E é no iPad que eu detecto os erros todos. Opa, então não pintei aquele gajo. Olha, então mas este não tem, não sei. É fácil detectar. No computador não consigo. Pois. Estou aqui a olhar, não consigo detectar. No iPad, pau, é logo. Engraçado. Sim, senhor. Olha, então, como já também acabaste o Sentinel, nós também acabamos aqui a conversa. Espero que... Pá, foi um prazer. E como disse, já sigo o teu trabalho há muito tempo. E espero, e estou mesmo muito curioso em relação ao Sentinel. Ver como é que dois inícios diferentes vão dar lá no meio. E, vamos ver o que é que o pessoal gosta. Ok, vamos, eu acho que sim. Eu acho que vamos ver. Vai ser uma boa surpresa. Olha, eu fiz com honestidade, portanto... Sim, é isso que conta. Estou satisfeito. Estou com a consciência tranquila. Agora... Esperemos que o pessoal goste. Também, se não gostarem, em breve recebem uma visita do Sentinel. Para se vingar. Então, olha, obrigado. Nada, pá, obrigado. Espero que tenham gostado. O Sentinel, quando sair, será devidamente anunciado nas livrarias. Mas o Watcher está disponível em todo o lado. Aproveitem para o ler e para ler outros livros do Luís Louro. Como eu falei na entrevista, a primeira coisa que eu li dele foi os livros do Corvo, e ainda hoje acho que são muito engraçados. Espero que deem uma espreitadela, se não conhecem, fica aqui a sugestão. Estou a falar com esta voz cava e noturna, enquanto um avião passa ao longe, porque tenho a janela do quarto aberta, e estou a fazer isto numa sexta à noite. Não quero incomodar ninguém que esteja a dormir por aqui. Portanto, é isto. O À Beira do Abismo fica por aqui. Não sei quem vai ser o convidado da próxima semana. Depois descobrem, está bem? E, entretanto, podem ouvir este e outros 45 episódios nas vossas plataformas de preferência. Mixcloud, iTunes, Spotify, Castbox e YouTube. E deixem comentários, likes, críticas, tudo isso, está bem? Porque isto é só um projeto que sou só eu a fazer. Não tenho uma vasta equipa atrás de mim, nem sou uma pessoa famosa. Portanto, gosto de saber quando as pessoas ouvem e quando gostam de ouvir estas coisas. Por isso, deixem aí as vossas opiniões. Está bem? Portanto, bom fim de semana. Aproveitem o calorzinho, mais uma vez, porque está bom. Depois de uns dias estúpidos de chuva. E é isto. Muito obrigado por terem ouvido. E bem-ajam. À Beira do Abismo.